temos tanto para dar, tanto por contar. Não penses que acabou assim, que acabou assim. Eu ainda te quero ter, temos tanto por dizer. Não penses que chegou ao fim, que acabou assim. Negra, qui nous fera danser toute la nuit. Sei que vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar. Neste bailão hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só vos resta começar a mexer. Com as mãos no ar, ninguém vai parar. Basta balançar. Olá, sejam bem-vindos à emissão Lusitana Paixão. Estão em companhia da Carla até às 14 horas. Vamos lá à boa música e torno já para falar do tempo deste fim de semana que está assim em choco, choco, choco. Dá vontade mais de dormir que outra coisa, mas vamos à boa disposição e até já para o tempo então deste fim de semana. De virar o mundo, mas não vais achar ninguém melhor do que eu. O meu coração sofre de dor, não entendo como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca, um filme de terror. Sinto que também estás sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Aqui é. Eu duvido que tu já não me amas. Duvido no calor desta cama. Eu duvido em teus sonhos não chamas por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito teu desejo sou eu, acredito. toda briga de amor é assim. Pode ser de virar o mundo, mas não vais achar ninguém melhor do que eu. O meu coração sofre de dor, não entendo como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca, um filme de dor. Sinto que também estás sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal e amor. Como é que é? Eu duvido que tu já não me amas. Duvido no calor deste canto. Meu duvido em teus olhos não chamas por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito teu desejo só eu. Acredito toda a briga de amor é assim. Que ela é linda. Muito gata, hein? Sim, o problema é que ela é linda. Essa miúda é muito fogo. Quando mexe eu fico louco. Ela sabe o que fazer. Manda vir só mais um copo que eu já topo. Que esta noite tudo pode acontecer. E ela diz que não mente, que está apaixonada. Nem sou de jeito, mas eu sou do jeito dela. Ela diz que é inocente, um cara safada. Yeah. problema é que ela é linda. Yeah, essa miúda mexe com o meu coração. O problema é que ela é linda. Yeah, até já tentei dizer que não. Mas a foda é que ela é linda. Sim, a foda é que ela é linda. Mas a foda é que ela é linda, linda, linda, linda. Basta te ver dançar e mexer o bumbum. Morena vem safada, isso é tão bom. No doce do teu corpo tipo bombom. Eu pego amiga das amigas, elas nem contam. Mas olha o rebolado dessa mina. Daquelas que o nego patrocina. Acessa todo o baile daí em cima. Por isso que não dá com essa menina. O problema é que ela é linda. Yeah, essa miúda mexe com meu coração. O problema é que ela é linda. Yeah, até já tentei dizer que não. Mas a foda é que ela é linda. Sim, a foda é que ela é linda. Yeah. Mas a foda é que ela é linda. Linda, linda, linda. Yeah. Para hoje não vai meter. Mas de certeza que daqui a nada vou arrepender. E ainda por cima hoje eu tô a beber. De certeza que um erro eu vou cometer. Andale, andale. Conheço a minha mulher e nem me contou. Quero dizer não de propósito. Mas a foda é que ela é linda. Yeah, essa miúda mexe com o meu coração. A foda é que ela é linda. Yeah, ela sabe que eu não sei dizer que não. Mas a foda é que ela é linda, linda, linda, linda. Yeah. Sim, a foda é que ela é linda. Yeah. Mas a foda é que ela é linda, linda, linda, linda. Estás aqui. Vou te amar. Acabar de ouvir a Chiesa com Ser Só Tua e agora vamos ao tempo deste fim de semana. Então este fim de semana não é só ver para a janela que para saber o tempo vamos ter, é só nuvens e chuva com 9 de manhã e até 18 de tarde, e este tempo vai continuar até terça incluído, com também 9 de manhã e até 17 de tarde, por isso nas temperaturas não mudam muito, e a partir de quarta até sábado vai ser sol. Um pouco de nuvens, mas sol, com uma média de 10 de manhã e até 17 de tarde para quarta-feira, 18 de tarde para quinta-feira e para sexta e sábado até 21 graus. Por isso, um bocadinho de paciência, o bom tempo vai tornar a vir. Agora continuamos com música. Vamos ouvir o Kiko Rivera e Henry Mendes com Choca Choca e a seguir Les Jumeaux com Je t'aime à l'italienne. Até já! Conmigo, yo quiero contigo, como es el amor, siempre como yo te digo, lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá y en el trabajo. No hay una mujer que me quiera como tú, una mujer que me bese como tú, lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá y en el trabajo. Princesa y tú, me cortas la respiración, viendo cómo te mueves así, se vuelve loco el corazón. Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí. Con ese yoga yoga tú me estás andando, con ese yoga yoga me estás calentando. Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí. Con ese yoga yoga tú me estás andando, con ese yoga yoga me estás calentando. Definitivamente aquí hay algo claro, y es que tú choca choca, mami, me tiene embrujado. Cuando te mueves, tú a mí me estremeces, se nubla mi sentido y mi mente se enloquece. Tú quieres conmigo, yo quiero contigo, vamos al amor, siempre como yo te digo. Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá y en el trabajo. Princesa y tú, me cortas la respiración, viendo cómo te mueves así, se vuelve loco el corazón. Princesa tú, me cortas la respiración, viendo cómo te mueves así, me vuelve loco el corazón. ¡Mambo! Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí. Con ese yoga yoga tú me estás sentando, con ese yoga yoga me estás calentando. Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí. Con ese yoga yoga tú me estás sentando, con ese yoga yoga me estás calentando. Definitivamente, trabajando con la gente fuerte, Juan Maleal, Kiko Rivera, Mr. KR y Mende. Je te laisse découvrir mon livre. Je ne te demande pas plus que ça. jamais le minimum. Non, me voit dans la première place du podium. Ouais, non, laisse-moi être ton homme. Si j'ai la chance de mon côté, avec moi tu seras comblé. Quand c'est comme ça, quand je te vois. Gabriel Valim. Qualquer lugar junto contigo quero estar. Essa canção só pra você eu vou cantar. Tu é mais linda que uma noite de lua. Nem as estrelas brilham mais que o teu olhar. Deixa-me ser sempre que eu quiser aquela. Você que eu tô afim. Quando vai embora, tantas vezes já pensei gritar: oi, oi, não vá porque eu quero te amar. Mas não consigo mais do que te amar em silêncio. Eu sou assim, não tem jeito. Eu sou assim, não tem jeito. E nunca sou capaz de liberar o meu medo. E vou te amando em segredo. Em segredo. Quando você passa, tantas vezes penso em lhe dizer: oi, oi, tô louco para amar você. Quando você fala, tantas vezes quero lhe falar: oi, oi, tô doido para te abraçar. Quando você chega, tantas vezes quero te chamar assim: oi, oi, é de você que eu tô afim. Quando vai embora, tantas vezes já pensei gritar: oi, oi, Não vá porque eu quero te amar. Mas não consigo mais do que te amar em silêncio. Eu sou assim, não tem jeito. Eu sou assim, não tem jeito. E nunca sou capaz de liberar o meu medo. E vou te amando em segredo. Estão a ouvir o Lucas e Mateus com o Estou Te Amado e Segredo. Oi, oi. Em silêncio. Eu sou assim, não tem jeito. Eu sou assim. E agora vamos ao horoscópio do dia em francês. Liberar o meu medo e vou te amando em segredo, em segredo. Les béliers, votre partenaire pourrait se montrer moins conciliant que de coutume. Oi, oi. Les taureaux, on dira blanc, vous direz noir, on dira à droite, vous irez à gauche, et en plus cela vous fera beaucoup rire. Les Gémeaux, aujourd'hui place au plaisir pur, ceux de la gourmandise et de la présence de vos amis. Les cancers, ne cédez pas à la tentation de tout envoyer promener au moindre obstacle. Les lions, ouvrez bien les yeux car votre partenaire pourrait bien vous envoyer des signaux de désir et de projet sous la couette. Les vierges, succès dans vos entreprises, la journée vous semblera merveilleuse. Les balances, ne vous fiez pas aux apparences et restez sur vos gardes, car rien ne se passera vraiment comme vous l'imaginez. Scorpion, vous aurez l'impression d'aller soit plus vite, soit plus lentement que les autres, jamais sur le même tempo. Les Sagittaires, n'écoutez pas les bruits qui courent, vos objectifs sont bons. Les Capricornes, plus amoureux que jamais, la journée promet d'être d'une rare intensité. Les Verseaux, vos atouts du jour seront votre sourire, votre naturel et votre magnétisme. On viendra à vous comme attiré par un aimant. Enfin, les poissons, c'est vous et personne d'autre qui donnera le ton aujourd'hui. On comptera sur vos talents en multiples occasions. Ficamos com Lucas Louco com Moção e a seguir Marco Rodrigues, não, Luigi Cover com Mi Amo Mo. E voltamos já para as saídas deste fim de semana cá em Orange. Vai parar, não vai parar. Como um piscar de olhos, tá passando mais um mês. A gente fica velho, o que a gente fez? Não deixa o nosso plano acabar. Esteja aqui amanhã, quando eu acordar. Thank you. vontade de te amarrar, colar em você e te prender a mim. Vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar. Eu sei, tô viajando, tô novo, mas o que custa sonhar? Se o tempo não para de passar, e nunca vai parar, não vai parar. Num piscar de olhos tá passando mais de um mês. A gente fica velho, o que a gente fez? Não deixa o nosso plano acabar. Esteja aqui amanhã quando eu acordar. Vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você e nem você de mim. Vamos até o fim, momozinho. Vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você e nem você de mim. Vamos até o fim, momozinho. Vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você e nem você de mim. Vamos até o fim. Dá a mão pra mim. Eu descobri fazendo um autoexame e tive a sorte de um diagnóstico precoce que fez toda a diferença. Porque quando eu recebi o diagnóstico de câncer de mama, a primeira coisa que eu pensei, morri. E no entanto, hoje estou aqui celebrando 5 anos depois, estou muito feliz. A gente chora, a gente sofre, mas a gente vence. Aprendi muita coisa. E eu vejo assim que é diferente assim do que eu pensava, assim. Ele tem, né, já foi provado, já tem quase 95% de cura. O câncer foi muito pequeno pela força que eu tinha de viver. A força, a fé, a coragem, é tudo num tratamento de câncer. O sofrimento é inevitável, mas a cura, tô aqui, viva, feliz, renovada. Amor, quando me beija, tem gosto de quero mais. Sou bebê querendo mãe, mãezinha querendo pai. Quero ser seu grande amor, pra você minha paixão. Te deixar toda animada, de cabeça e coração, minha mãe. Vem da vida quem te ama. E beija tudo em mim, ama, me ama, amor. Me chama, reclama. Meu amor, quando me beija, tem gosto de quero mais. Sou bebê querendo mãe, mãezinha querendo pai. Quero ser seu grande amor, pra você minha paixão. Te deixar toda agamada, de cabeça e coração, me amo. Me chama, reclama. Me chama, reclama. Espera pela gente, mas eu espero por ti. O tempo quer ser indiferente, só eu te quero aqui. Por mais que eu te diga, mesmo que eu consiga, o tempo não espera por mim. O tempo não espera pela gente, se não fugirmos daqui. Não vai ser diferente, só por dizer que sim. Querer-te despida na pele de rendida, no meu tempo não era assim. Mas por mais que a vida não cure as feridas, o tempo irá curar por si. Não sou de ferro, nem tenho ar. A música para ti, porque eu também choro quando me desarmas, e agora canto que perdi, porque houve um tempo em que eu te tinha só para mim. só espero que o tempo te traga até mim. Abre as asas do sonho, tens todo o futuro para saber. Estamos a ouvir o Toy com Coração Não Tem Idade e é da parte do Jérôme pour sa maman et pour moi-même. Merci Jérôme pour ta fidélité. Toute l'équipe Radio Arc-en-Ciel te souhaite un très bon week-end. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda noite, vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Se estás cansada, se ainda te sentes apaixonada, toda a gente sabe, é uma verdade. Coração que ama não tem idade, por isso vem, sabe bem, formiga é o que a gente tem. A fúria faz sentir um calor no corpo a subir. Esta noite vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, oh, oh, oh. Não tenhas vergonha e sai sozinha. Esta noite tu vais ser a rainha. Põe um salto alto e um sorriso. É desse teu jeito que eu preciso. Por isso vem, sabe bem, formigueiro que a gente tem. A fluir faz sentir um calor no corpo a subir. Esta noite vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Aquelas fotos que tu tiras em figuras muito giras e partilhas as maravilhas, porque afinal és como eu e o limite é mesmo o céu. Fazer o quê? Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, oh, oh. Oh, oh, oh. você chegar. Hoje com você quero dançar. Vem cá. Vi que seu olhar também estava chamando o meu. Mostra-me o caminho que eu já vou. Você é como um imã e eu sou metal. Já estou tramando um plano genial. Só de imaginar me acelera o pulso. Já estou curtindo mais do que o normal. Esse nosso lance é muito sensual. E o seu gingado me deixa maluco. Devagarinho, tocar no seu corpo devagarinho. Sussurrar gemidos em seu ouvido. Pra nunca esquecer que já esteve comigo. Devagarinho, te despo com beijos devagarinho. Rabiscar paredes do seu labirinto. Transformar seu corpo no meu manuscrito. Eu quero ver seu rebolado, editar seu ritmo, dirigir a minha boca, os seus lugares favoritos. Eu quero ultrapassar barreiras e zonas de perigo, até provocar seus gritos e acender os meus instintos. Eu peço um beijo implorando, o clima tá esquentando. Eu sei que está gostando e nós vamos ficando. Sabe que seu coração comigo faz bumbum. O meu coração está contigo e faz bumbum. Prova na minha boca que ela quer te dar prazer. Quero ver quanto amor ainda cabe em você. Eu não tenho pressa, quero curtir a viagem. Começamos lento, depois selvagem. Passinho a passinho, suave, suavezinho. Vamos nos pegando, pouquinho a pouquinho. Com a sutileza que você me vê. Sinto sua malícia com delicadeza. Passinho a passinho, suave, suavezinho. Vamos nos pegando, pouquinho a pouquinho. É um quebra-cabeça, seu jeito de amar. E só eu tenho a peça pra te completar. Devagarinho, tocar no seu corpo devagarinho. Sussurrar gemidos em seu ouvido. Pra nunca esquecer que já esteve comigo. Devagarinho, te despo com beijos devagarinho. Rabiscar paredes do seu labirinto. E transformar seu corpo no meu manuscrito. Eu quero ver seu rebolado, editar seu ritmo. Dirigir a minha boca, os seus lugares favoritos. Eu quero ultrapassar barreiras e zonas de perigo, até provocar seus gritos e acender os meus instintos. Devagarinho, vamos namorar na praia em Porto Rico. Vamos nos amar até perder o juízo. Porque eu quero sempre ser feliz contigo. Passinho a passinho, suave, suavezinho. Vamos nos pegando pouquinho a pouquinho. Estamos a ouvir o Rodrigo Rossi com o Despacito, uma versão do Despacito. Já não sei qual é o cantor, estou habituado ao Rodrigo Rossi, mas é a versão portuguesa. Prontos, não vamos polemicar nisto. A seguir vamos ouvir o Mamacita com o do Fabinho e Rodolfo. E donc on va écouter Mamacita de Fabinho e Rodolfo. E je souhaite dédicacer cette musique à des fidèles auditeurs, donc à toi Hamid, mais également Marina. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous fais de gros bisous. Não para de tocar, é aqui que eu quero ficar. Donde vem, donde vem que cosi. De onde vem essa coisa mais linda? O DJ não para de tocar. Mamacita. Eu achei que era só uma noite, que amanhã eu nem se lembrar. As pessoas bebendo e dançando ao som da batida daquele lugar. De repente alguém toca meu corpo, me pergunta tu queres bailar. E aquele rebolado quente ferveu o meu sangue na veia. Deus, eu conseguia pensar. Mamacita, onde você. De onde vem essa coisa mais linda? O DJ não para de tocar. É aqui que eu quero ficar. Onde vem que você? De onde vem essa coisa mais linda? O DJ não para de tocar. Onde vem essa coisa mais linda? O DJ não para de tocar. Mamacita. É mágico de Expansiva Sul. E agora tenho aqui umas informações. No sábado 9 de novembro vamos ter o baile dos 34 anos da nossa rádio na Salle de Montition, com a Maria Lisboa e o grupo 25 de Abril. Também tenho aqui um comunicado que vai ser em francês. Donc on a le Ciné Club, la bande de l'écran, qui reprend du service. Ils organisent deux projections de films. Le premier dimanche 13 octobre à 17h à la Maison des Arts de la Musique à Orléans, à Saint-Marceau. Ils projetteront le film Dillinger de John Milius, un film de 1973. J'étais pas encore née, dis donc. Et en fait, c'est un film qui parle que dans les années 1930 en Amérique, un agent du FBI pourchasse un bandit, pilleur de banque et gangster sans scrupules, meurtrier de 5 hommes. Et la deuxième projection, ce sera le vendredi 18 octobre à 20h au Théâtre d'Orléans. C'est une projection de court-métrage d'animation à l'occasion de la fête du cinéma d'animation, donc en partenariat avec la scène nationale d'Orléans et Cyclique. Et il y aura la présence de la productrice Nydia Santé. Santiago. Donc n'oubliez pas ces dates et retenez-les. Le dimanche 13 octobre à la Maison des Arts de la Musique à Orléans-Saint-Marceau et le vendredi 18 octobre au Théâtre d'Orléans. Et j'ai une autre info qui, celle-ci, sera faite en portugais. Donc, no domingo 13 de outubro de 2019, na Basílica de São Benoît-sur-Loire, confissões a partir das 14h30 até às 15h45, missa solene a partir das 16h, presidida pelo Sr. Padre Humberto Coelho, vindo especialmente de Portugal para este evento. Missa de homenagem ao já falecido Frei João Marcel, que a comunidade portuguesa de região jamais esquecerá. Os cânticos serão assegurados pelo grupo coral Esperança e acompanhado musicalmente pelo Helder. No fim da missa terá lugar a procissão com saída para o exterior, se o tempo o permitir, e por volta das 17h45 o adeus à Virgem e em seguida os peregrinos presentes são convidados a um lanche convívio. Agradecimentos à Associação Portuguesa de São Benoît-sur-Loire e à Rádio Arc-en-Ciel pela participação ativa deste evento. E agora vamos lá à música. Vamos ouvir, vou dizer já, não sei se conheço, num canal francês, atualmente no canal 20, há uma telenovela que se chama La Vengeance de Veronica, uma telenovela portuguesa muito linda que vejo todos os dias, e a música a seguir é desta telenovela, é uma música de Pérola que se chama Meu Amor. Até já. Thiago Brava, um violão, uma catuaba e o Jorge. Fala comigo! Bora, Thiagão! Assim, ó. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta. Mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Sou agora, Thiago. É tu, Jorge, vá. Bora, Dona Maria. Segura, Tubiá. Oh. Ué. Me desculpa vir aqui desse jeito. Me perdoa o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta. Mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Oh, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um presente no céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Dona Maria, deixa eu namorar. Afinal, estão a ouvir o Dona Maria de Tiago Brava e Jorge, porque não consegui pôr a outra música, mas vai ser já a seguir esta informação em francês. Donc, je sais pas si vous savez, mais actuellement, à 7h06. Il y a des milliers de personnes qui sont en train d'éplucher plein de fruits. Et effectivement, à Chessy, exactement, il est en train de se faire le plus grand record du monde de la plus grosse salade de fruits. Donc le principe est simple, ils veulent établir le record du monde de la plus grosse salade de fruits. C'est un pari fou qu'a lancé Benjamin Biolay, le parrain de ce record, lors de sa venue à Orléans pour un concert en début d'année. Et donc ce record se passe ce week-end, donc le 5 et 6 octobre. Donc actuellement, il y a plusieurs personnes qui sont en train d'éplucher 11 tonnes de fruits. Je ne sais pas si vous pouvez y aller pour les aider. Du coup, cette salade de fruits sera vendue demain autour de nombreuses animations pour toute la famille. Il y a des mini-concerts, des vélos smoothies, des balades en barque. La salade sera vendue au kilo et l'intégralité de la recette sera reversée à des associations pour les enfants malades. Donc je trouve que c'est une initiative plutôt sympa. Et en plus, si l'intégralité de la salade n'est pas vendue, elle sera donnée aux associations locales chargées de distribuer des repas aux sans-abri et une benne à épluchures sera en libre service pour ceux qui souhaitent les récupérer pour faire du compost ou bien pour leurs animaux. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, soit pour aider, soit pour acheter la salade demain, pour récupérer également les épluchures pour vos animaux et pour faire du compost. C'est vraiment une belle initiative qui vient en aide donc aux enfants malades. Donc n'hésitez pas d'aller faire un petit tour jusqu'à Chessy. Et donc maintenant, place à la musique dont je parlais tout à l'heure, Perula Meu Amor, une musique donc de la telenovela La Vengeance de Veronica. À tout de suite. Me completa quando estás ao pé de mim. Não há mais ninguém que me faz sentir assim. E eu quero te dizer that I'm in love with you. E é tão bom ouvir o som da tua voz. Yeah. vai embora. Eu quero, exijo explicação. Mil e uma vez eu te disse que é sua imaginação. Você nada viu. Puedes hacer de todo, solo no me dejes solo. Eso no es normal, te juro que ni abrimos la botella. Puedes hacer de todo, solo no me dejes solo. Eso no es normal, te juro que no pasó nada con ella. Porque te mas tem que acreditar em mim. Esse ciúme não faz sentido. Sou dela apenas amigo. Depois da noite que passamos juntos, entre palavras e outros assuntos, eu não seria capaz de magoar assim a minha dama. Só você me acende a chama. Quero casar contigo. Puedes hacer de todo, solo no me dejes solo. Eso no es normal, te juro que ni abrimos la botella. Puedes hacer de todo, solo no me dejes solo. Eso no es normal, te juro que no pasó nada con ella. Porque te amo. Porque te amo. Casar contigo. Um, dois, eu te amo outra vez. Quero um, dois, três. Só você comigo. Um, dois, três, eu te amo outra vez. Quero um, dois, três. Confia em mim outra vez. Um, dois, três, eu te amo outra vez. Quero um, dois, três. Quero casar contigo. Um, dois, três, eu te amo outra vez. Quero um, dois, três. Eu quero estar contigo para toda mi vida. Tú eres la mujer que para siempre voy a amar, te juro que te haré feliz. Puedes hacer de todo, solo no me dejes solo. Eso no es normal, te juro que ni abrimos la botella. Puedes hacer de todo, solo no me dejes solo. Eso no es normal, te juro que no pasó nada con ella. Puedes hacer de todo, solo no me dejes solo. Eso no es normal, te juro que ni abrimos la botella. Porque te amo. Porque te amo. Te juro que ni abrimos la botella. Te quiero. Padocha. E Carga Music. Let's go. Eu fiquei rendido ao brilho do teu olhar. O mel da tua boca me faz viajar. Sem nenhum destino e meio perdido, tudo que eu preciso é do teu sorriso para me encontrar. Amor da minha vida, minha branquinha baixinha, contigo só de conchinha, cafuné na caminha. Venha quem vier, outra eu não vou escolher. Juntos vamos vencer. Carinhosa, mas o meu carinho nunca chegou. Mas calma que tudo o que eu não te dei, agora eu dou. Não posso dizer que te dei amor em noites sem calor, como devia dar. Mas prometo que eu vou te recompensar pelas noites que eu não te soube amar. Amor da minha vida, minha branquinha baixinha, contigo só de conchinha, cafuné na caminha. Venha quem vier, outra eu não vou escolher, juntos vamos vencer. J'ai peur du ciel et de l'hiver. J'ai peur des fous et de la guerre. J'ai peur du temps qui passe. Dire comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdu. Bossé. L'amour dont on m'a parlé, cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace. Dire comment peut-on vivre sans lui, sous quelle étoile, dans quel pays. Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Mais j'en ai marre d'être roulé par des marchands de liberté et d'écouter se lamenter, ma gueule dans la glace. Dire est-ce que je dois montrer les dents, est-ce que je dois baisser les bras. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Bossé. Comme l'oiseau, sa vie d'air pur et fait d'eau fraîche un oiseau. D'un peu de chasse et de pêche un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche l'oiseau d'aller plus haut. Il n'en seguirait frente comme cria. Talvez je vais sans esta vontade. Estamos a ouvir a Ana Bacalhau com o Erro Mais Bonito, mas antes quero falar aqui de um evento que vai haver este fim de semana também, não vai ser falado em francês. Donc, il y a un autre événement ce week-end autour d'Orléans, c'est la fête de Saint-Denis. Donc, ça se passe à Saint-Denis-en-Val. Donc, le samedi 5 et le dimanche 6 octobre, la mairie de Saint-Denis-en-Val, en partenariat avec le comité des fêtes, organise la 64e édition de la fête de la Saint-Denis. Au cœur de cette saison culturelle dédiée à la Bretagne, cette fête de la Saint-Denis mettra en valeur les traditions festives armoricaines ainsi que la vie du village d'Ignossien. Donc au programme de ces festivités, aujourd'hui de 13h30 à 17h30, il y aura des animations cyclistes et des jeux pour les enfants. De 14h jusqu'à 1h du matin, une fête foraine. Et à 20h30, un concert d'un groupe de rock celtique. Donc préparez vos oreilles à une déferlante d'énergie, une vague de générosité et surtout une tempête de sonorité au goût d'océan. Transfert en concert, c'est tout cela à la fois. Et donc il y aura aussi du violon, de l'harmonica, du bouzouki, des guitares. Vraiment une technicité au service d'un projet musical. Pour demain, donc de 8h à 20h, il y a la fête foraine, un vide-grenier, un resto-foire, une fabrication à l'ancienne et de la vente de boudins. De 10h à midi, des concerts gratuits. À 11h, à l'église, il y aura une messe. Et à 15h, une animation déambulatoire. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour aux fêtes de la Saint-Denis à Saint-Denis-en-Val, aujourd'hui et demain. Continuons avec la musique, Anna Bacana. Tivesse vivido tudo aquilo, nem tivesse chorado o que chorei, não saberia hoje o que sei. Ganhar notas, estou desesperado. Eu sempre ouvi dizer: não há nada sem trabalho, a demora nunca se acaba. Chegou a hora, já estou cansado. Eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer a loucura do meu mundo que ando a sofrer. Gosto do fim de semana. Já chegou a hora, vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar, eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia, deixa andar a magia. Vou te dizer quem eu sou, lusitano, cheio de amor. Orgulhoso eu vou, um conquistador ser bom.

céu que nunca vivi. O meu desejo é como um fogo que arde sem fim. Ela é tão louco que nunca, nunca senti. Tu és a tudo mudou quando passou. Eu sei que o tempo nunca parou de mostrar os sinais vindos de ti. E ao mesmo tempo ele me enviou um anjo guiar para cuidar de mim. Teus olhos, confia em mim. Vai. sem saber o que é viver. Tamanho amor. És o meu porto seguro, meu único abrigo. Eu nasci pra te amar. Vamos fugir. No jeito de olhar, e já são 14 horas, horas para mim de vos deixar hoje, mas volto para a semana, se Deus quiser, no sábado 12 de outubro, de meio-dia às 14 horas. Por isso, desejo a todos um bom fim de semana. Aproveito de descansar bem, de passear um bocadinho, mesmo se o tempo não dá muito para isso, mas é bom sempre tomar ar. Então, bom fim de semana a todos e até a semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Na expressão do sorriso, tá no meu paraíso, tá no doce desejo. Tá demais. Tá no cheiro da flor. No cheiro da flor, estampado na cara. Estampado na cara, na força do amor, na beleza da cor. Tá pulsando e não para. Tá lindo assim. Meu amor é só seu, seu amor é só meu. Nosso amor é assim. Eu só sei te querer. Também sei que você só tem olhos pra mim. Assim? Oh, meu amor é só seu. Seu amor é só meu. Nosso amor é assim. Eu só sei te querer. Também sei que você só tem olhos pra mim. Tá no jeito de olhar. Tá no jeito de olhar. Tá no meu paraíso, meu doce desejo. Tá no cheiro.